Barrinha, maquininha, luzinha, vermelhinha. Barrinha, maquininha, luzinha, vermelhinha. Não quero mais, não quero mais. Aquelas coisinhas já mataram demais. Não quero mais, não quero mais. Aquelas coisinhas já mataram demais. Barrinha, maquininha, luzinha, vermelhinha. Barrinha, maquininha, luzinha, vermelhinha. Não quero mais, não quero mais. Aquelas coisinhas já mataram demais. Não quero mais, não quero mais. Aquelas coisinhas já mataram demais.